Policiais militares do grupamento tático realizaram a prisão de um indivíduo que portava uma pistola calibre 9mm. O sujeito é acusado da prática de crime contra a vida. Ele já foi condenado por homicídio e deve responder pelos crimes cometidos agora atrás das grades, pois mentiu para a polícia quando disse que teria jogado a arma fora. Pelo menos é o que acredita a polícia militar nesta situação. Equipe tática em patrulhamento na região norte da cidade. Avistamos alguns elementos em atitude suspeita de frente a uma residência na rua Vila Velha. Ao efetuarmos a abordagem ao mesmo, na cintura de um deles foi encontrada uma pistola calibre 9mm. Prontamente a equipe deu voz de prisão ao mesmo. Esse indivíduo, o que ele explicou sobre a arma? Segundo ele, teria essa arma para se defender. Segundo ele, relatou a equipe em off que ele seria membro do PCC, comando da capital. Ele não faz parte mais do PCC, ele estaria sendo ameaçado. Ele ainda relatou à equipe também que cerca de um mês atrás, dois meses, ele se envolveu na tentativa de homicídio no bairro Campos do Iguaçu, onde uma mulher foi alvejada por disparo de arma de fogo. A equipe acredita que essa arma seja a arma usada na tentativa de homicídio, tendo visto que ser calibre 9mm. Na ocasião, ele não apresentou a arma do crime, não, né? Eu acompanhei um pouco essa matéria. Segundo ele, relatou que essa arma ele teria dispensado no Jardim de Itália. Mas a equipe crê que pode ser essa arma que foi envolvida nessa tentativa de homicídio. Agora cabe à equipe de homicídio dar prosseguimento às investigações. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.